Desde a primeira vez que decidi te conhecer, tentei, chorei, mas não consegui te esquecer. Você vai partir, vai me deixar triste assim. Gosto tanto de você, você nem liga para mim. Pois todo meu amor para você eu entreguei, porque eu nunca pensei que isso fosse acontecer. De uma simples amizade, comecei a amar você. Quando algum amigo pergunta por mim, diga que eu estou apaixonado. E se algum amigo duvida de mim, simplesmente não responda nada. Quando algum amigo pergunta por mim, diga que eu estou apaixonado. E se algum amigo duvida de mim, jardim escureceu, e foi naquela noite você um beijo deu. Você é uma menina sensacional, na cama você levanta o astral. Sempre diferente, é como estar pertinho de você. Eu quero te amar, eu quero sentir uma sensação, te cobrir com um lençol e te amar então. Eu canto porque gosto, porque sempre fui cantado, e hoje estou completamente apaixonado. Dias e dias sempre sonhei com você. Olha que menina, não posso te esquecer. Quero ouvir! Quando algum amigo pergunta por mim, diga que eu estou apaixonado. E se algum amigo duvida de mim, minha vida é assim. Sofro tanto por você, você nem dá bola pra mim. Procurei um novo amor que me fizesse te esquecer, mas não adiantava, eu só penso em você. Tantas vezes que eu tentei, você não quis me escutar. Toda vez que eu me lembro, dá vontade de chorar. Porque eu sei que é difícil você entender, meu coração me está pedindo somente você. Quando eu te conheci, era apenas amizade. Hoje eu descobri que te amo de verdade. Vamos lá! Quando algum amigo